Você está ouvindo Nerdcast no Jovem Nerd. Eu tô no Jovem Nerd e eu estou no Universo Tangente. Aqui é o JP e, Jovem Nerd, você me fez voltar no tempo hoje, cara. Pra 1º de abril. Fala, galera. Aqui é o Marcelo Folani, da Omelete. Eu tô triste porque o meu tênis verde furou e eu tô sem tênis verde agora, cara. Será que eu posso participar desse podcast? Pode, pode. Oi, eu sou a Gica Yabu, aquela, e eu pegava o Donnie Darko. Nessa fase. E eu sou Maurício Saldanha e digo, eles me obrigaram a fazer isso. Ai, que teta. Aqui é o Android e eu costumo sonhar com ovelhas elétricas e não com universos diferentes. Ah, aqui é a Zagão. Muito bem, nerds, estamos aqui com uma galera. A gente tem que chamar uma galera pra gente tentar entender Donnie Darko, rapaz. Boa sorte, Bruno. Tem muita gente que gosta desse filme, tem muita gente que pediu pra gente fazer o Nerdcast. Então, se você não viu Donnie Darko, o cultuado filme cult, você tem que ver antes de ouvir esse Nerdcast, porque senão você spoiler isso na sua cara até o final. Certo? Veja o filme, não entenda nada, depois volta pro Nerdcast pra ver se você chega a uma conclusão. Depois dos e-mails. Canelada. Canelada. Muito bem, Zagal, vamos para mais uma semana de e-mails e caneladas no Nerdcast! Vamos. Quais são os recados importantes desta semana, Zagal? Primeiro recado, o livro A Última Princesa, do nosso querido Fábio Yabu. Exato. Já está à venda nas melhores lojas e no Senhor Saraiva. Muito bem, valeu lá a sinopse. O nosso querido Fábio Yabu é um excelente escritor, certo? É, o livro é muito bom, cara. E, assim, é um divisor de águas esse livro. Exato. Por Não quê? Que ele esteja dividindo alguma coisa do passado, mas é o último livro bonzinho do Yabu. Se prepara pro que o Yabu tá tramando com a gente aqui. Então, se você quer... Esse é o último Yabu Nice Guy que você viu. É, o livro é muito legal sobre a Princesa Isabel. Ele já comentou isso no Nerdcast. Não, não é sobre, né? É uma fantasia baseada. É uma fantasia, né? Mas baseado. Baseado. Sim, tem Santos Dumont e tal. Muito legal. Porra, o Yabu escreve pra caralho, né, cara? É, e não é um livro infantil. É um livro adulto, adolescente. Juvenil. Juvenil. Mas que pode ser lido por todas as idades. Sim, é verdade, é muito bom. Então, cara, recomendamos o livro do nosso querido Yabu, A Última Princesa. Muito bom mesmo, cara. Tem aí o link na Saraiva, certo? Certo. E se prepara, porque o Yabu vai se transformar. Queria mandar um abraço para a galera do 99 Vidas, que é um podcast sobre nostalgia gamer, Azaghal. Olha aí, que você, interessante. Você tem uma nostalgia. Por exemplo, essa semana eu participei junto com o Jurandir Filho, mau caráter. Não vou nem descer com o Isinobre Evandro de Freitas e o Bruno Carvalho. É sobre Isinobre Evandro de Freitas, esse é o nome dele? Não, Evandro de Freitas é outra pessoa. Ah. Participando de um programa, falava de Doom, Quake e Duke Nukem. Olha. E você tem uma nostalgia com Duke Nukem? Ah, só finalzinho, vai. Mas olha, se você quiser ouvir, estou lá, estou participando. Se você não conhece, clique aí. Nostalgia Games com 99 Vidas, muito legal. Tem um link aí no post. Seguindo nos recados, temos que lembrar a vocês que o Dia da Toalha está chegando, Jovem Nerd. Ah, sim, Azaghal. Anualmente, o Jovem Nerd estimula a comemoração do Dia da Toalha. Sim, a imprensa em geral gosta de chamá-lo como Dia do Orgulho Nerd. Sim, e lá fora até estão chamando de Geek Prize Day, sabia? Sério? Então. Caraca, como as pessoas são influenciáveis e vendidas. Já era, pegou. Não, não era, a gente vai manter a resistência. Mas porque os True Nerds... Então não é Dia do Orgulho Nerd, não é Geek Pride Whatever Day, é o Dia da Toalha, amigo. Exatamente, em homenagem ao nosso querido Douglas Adams e seu Guia do Mochileiro das Galáxias. Se você é um nerd de respeito e gabarito, no dia 25 de maio você vai ter que estar com a sua toalha. Exatamente. Usando-a da forma mais criativa, fotografando ou filmando e mandando para nós. Olha só, vamos falar logo. Fotografando, filmando, fazendo montagem de Photoshop, fazendo história em quadrinho, desenhando, qualquer porra criativa. Exato. Pra não ter mimimi depois. Qualquer parada criativa com a toalha. Você pode até escrever um texto. Pode. Se você escrever com a toalha e provar isso com uma foto. É, exatamente. Mas é o dia que a gente comemora fazendo qualquer maluquice de toalha. Não, nada que estimule a nudez. Ah, mas... eu diria... É interessante estimular a nudez, sim, cara. Por que não? Por que não? Teremos prêmios, o senhor Saraiva vai contribuir. Exatamente. Com prêmios de peso. Exatamente, a gente vai anunciar aqui. Não queremos revelar ainda, porque o importante não é o prêmio, mas sim... A brincadeira, Carpe, né? Diem. Exato. Olha aí, carpe. Aproveitar o dia da toalha. Então, aproveite, nu ou vestido. Se for nu, que seja mulher, por favor. Mande suas fotos dia 25. Não adianta mandar antes, que você vai ser ridículo, porque o dia da toalha é dia 25. Sim. Então, estamos só lembrando pra você já pensar no que vai fazer. Manda pra onde? Manda para o Slave Roboto. Você vai mandar pra nerdcast@jovemnerd.com.br. Isso. Com o tópico subject dia da toalha. Isso, ajuda a vida, né? Ajuda o cara a selecionar os seus e-mails, né? Então mandem seus e-mails até que dia, Jovem Nerd? Dia da toalha é dia 25. Dia 27 de... Porque às vezes o cara quer fazer um vídeo, ele quer fazer um negocinho, né? Então mande até o dia 28 de maio. 28 de maio. Beleza? Certo. O cara tem 3 dias pra editar. Até meia-noite, horário de Brasília, do dia 28 de maio. Certo. As pessoas podem mandar. Certo, pra poder entrar no Nerd Office do dia 30. Isso, pra ter o resultado, exato. Exatamente, beleza. Então é isso. Então você que quer participar e concorrer a algum prêmio e mais do que isso, aproveitar a vida... Sim. O universo. Bom. E tudo mais. Exato. Você mande fotos, vídeos com nudez para... Não. Até o dia 28 de maio, até meia-noite do dia 28 de maio. Não podemos deixar de falar também do Dia dos Namorado. Olha aí! Nosso Nerdcast da Rádio Romântica está se aproximando. Todo ano a gente faz o nosso Nerdcast especial do Dia dos Namorados, onde lemos todo tipo de declarações, pedidos de desculpa, o que mais? Pessoas se ofertando, né? Se ofertando. Todo tipo de história a ver com o amor. Exatamente. Então, você que quer uma namorada, quer um namorado, quer se reconciliar, quer se declarar? Sim. Quer pedir desculpas? Sim. Ou até quer nos dar um feedback de algum programa anterior que você participou e teve resultados positivos ou negativos? Exato. Entre em contato através do e-mail, Jovem Nerd. Sim, o mesmo e-mail, nerdcast@jovemnerd.com.br. Só que nesse caso, você vai colocar os tópicos referentes. Vai se botar Dia dos Namorados, feedback. Dia dos Namorados, menino busca menina. Sim. Ou menina busca menina. Ou menino busca menino. Ou... Porque hoje em dia a gente não sabe mais. Ou declaração. Ou declaração, coisa. Ou pedido de desculpas, ou esdrúxulo, ou bizarro. A gente topa qualquer parada. Qualquer coisa. Né? Isso. Pode mandar até um tópico, sei lá, confissão. Né? Sim, confissão, boa. Se você quiser que a gente ligue pra você, existe a possibilidade de a gente ligar pra você, pra falar com você e você entrar no Nerdcast especial Dia dos Namorados, deixe seu telefone e os horários em que você está disponível naquele telefone. Isso, telefone Skype também, por favor, Skype, né? Skype, facilita a nossa vida. Skype, beleza. Tópico reconciliação, todos os, assim, o que você quiser resolver na sua vida, pedido de casamento, isso. No primeiro foi tão legal, agora todo mundo quer casar no Nerdcast. Então, esse é o momento, está dada a largada, a temporada do Nerdcast especial Dia dos Namorados 2012. Muito bem, manda logo, não deixa eu mandar depois não, manda logo. E se você não quiser ouvir o feedback do último Nerdcast, pode pular para... 22 minutos e 31 segundos. Vamos lá para o relatório de e-mails do Slave Roboto. Várias coisitas, links aí que você vê no post. E as artes dos fãs. Olha aí, rapaz. Gaveta, olha só, estamos criando uma celebridade. O Gaveta está doente, pessoal. Pois é, não teve Nerd Office essa semana. A gente esteve com pneumonia nos dois pulmões. Pneumonia, o cara... Não é fácil, não, você trabalhar no Jovem Nerd, não. O cara teve pneumonia. Eu devo estar pronunciando errado. Deve ser pneumonia. Pneumonia. É. Está de cama com gelo debaixo do sovaco. É, tomando... Pra baixar a febre. Tomando antibiótico que nem M&M. É, ele falou que tá tão sinistro que ele tá tendo que usar supositório, inclusive. Coitado do cara. Não sacaneio, cara. O cara tá doente, é zoado. Mas, gaveta, melhore logo, por favor. Estamos preocupados com você. A galera não deixou barato no Twitter, né? Falou que o Gaveta ficou com pneumonia logo na semana de lançamento do Diablo 3. Que pneumonia foi essa? Eu quero ver o level do personagem do cara agora, no fim de semana. Muito bem. Tem aqui o cara, o Cláudio Costa e Silva. Ah, você não falou André Bales de Almeida, o nome do... É, o cara que mandou a ilustra do Gaveta foi o André Bales de Almeida. E também o Cláudio Costa e Silva mandou aqui uma coisa bizarra. Audiobook de A Batalha do Apocalipse. E aí tem umas fotos de um CD. Eu não entendi o que é isso. Que eu não entendi. Ele fez uma arte como se fosse o audiobook. Ele gravou o audiobook. Eu não sei o que, que ele fez, mas ele mandou aqui uma arte numa caixa de CD com tudo, cara. Eu não sei o que, que você fez aí, cara. Diga o que aconteceu. Yeah. O Ayrton Portugal mandou Jovens Nerds Vingadores Matando Robôs Gigantes. Olha que excelente. Eu não curti porque o cara me colocou como Capitão América. Ah, tu queria ser quem? Eu queria ser Homem de Ferro. Ah, se ferrou, eu sou Homem de Ferro. Você deveria ser a Viúva Negra. Muito bem, quem mais? E tem também o Azaghal Lannister pelo L.R. Xavier. Esse eu gostei. Muito esse bom, curti, cara. Ficou irado mesmo. Ficou muito maneiro, cara. Obrigado, galera. A arte dos fãs estão todos no post ou no Facebook do Jovem Nerd. Curta lá pra vocês seguirem as nossas maluquices no Facebook. Legal. Primeiro e-mail, Eric Klink Alves Coelho, 35 anos, historiador e supervisor de ensino, Sorocaba SP. Avinés, nossa, agora lá vem a parada dos romanos. Agora sim. Quero historiador. Agora sim. Vamos. Eu tô animado. Tô animado. Esclarecer, afinal, qual é do exército romano. Tá aí há vários nerdcasts. O exército romano, descrito por vocês, que se agrupava em torno de um general carismático, foi característico no final do período republicano. Uhum. Na época das guerras púnicas, o exército romano era um exército de cidadãos, não profissional, que se agrupava normalmente em março. Daí a origem do nome do mês, Martius, Marte, o deus da guerra. E se desfazia antes do inverno. Corriqueiramente, havia 4 legiões, 2 a serviço de cada cônsul. Ok. Durante as guerras púnicas, as campanhas se estenderam por vários anos. Posteriormente, a entrada nas legiões foi permitida também para aqueles que não eram proprietários de terra. Lentamente, as legiões foram se profissionalizando até que as reformas de Mário, 104 a.C., completaram o serviço. A partir de então, as legiões eram erguidas em torno de magistrados que detinham o comando militar, o Imperium. Os soldados passaram a ter mais ligação com o seu general do que com a República em si. Foi assim que surgiram Pompeu, César, Marco Antônio, Otávio, etc. Tá vendo? Tá explicado. Esclarecido. Era uma parada de período. Isso. Nosso período não era do jeito que a gente falou. Então foi canelada. Mas depois sim. Muito bom. Daniel Elídio, 32 anos, gerente de projetos TI, São Paulo SP. Quando eu vi o Nerdcast anterior sobre empreendedorismo, eu me empolguei e resolvi fazer algo a respeito. Muito bom. Há algum tempo tinha feito um vídeo de retrospectiva para minha filha. E muita gente no YouTube comentou que gostaria de saber onde eu mandei fazer. Retrospectiva? Tipo, da vida dele? Ou da vida da filha? É, sim. Pode ser. Acho que é mais fácil, né? Com essa ideia na cabeça e com a empolgação que o Nerdcast me deu, resolvi criar um site para fazer e divulgar e vender esses trabalhos. Na verdade, você não fazia os vídeos no site, muito né? Bom. Você divulgava e vendia. Eu espero que não fizesse no site. Em resumo, aprendi HTML e CSS, criei um domínio e publiquei meu site. Aprendi a controlar o fluxo pelo Google Analytics e divulgar em redes sociais para melhorar o page ranking no Google. Olha aí. Aprendi a usar o AdSense e o AdWords para divulgação e marketing e me inscrevi no programa do Google de curso de marketing online. Olha só. O site hoje está com 10 meses e nos 3 primeiros meses quase não tinha acesso. Mas hoje ele tem em média 2.500 acessos por mês. E eu faço em média 12 retrospectivas por mês. Olha aí. Importante. o site está na primeira página dos resultados de busca do Google. Olha aí. Consegui, votou ele animado aqui. Muito bom, muito bom. Continuo trabalhando no mesmo lugar, mas hoje tenho uma fonte extra de renda e o negócio aumenta de tamanho a cada dia. Ainda não tenho condições de ter uma muleta ou um slave roboto, mas quem sabe no futuro. Mais importante, independente de dar certo ou não, eu adquiri conhecimentos que vão seguir comigo para o resto da vida. Cara, muito legal isso. Muito legal esse depoimento. Porra, não é? De qualquer maneira, só queria agradecer a vocês, porque realmente o Nerdcast deu um empurrão de... Não, que isso? Não foi nada. Que faltava e tal. De nada, de nada. Ele mandou o link da retrospectiva de 3 anos da filha dele. Uh-huh. E depois que a empresa é montada, ele já tem também a retrospectiva de 4 anos da filha dele. Olha, e ele acabou de ganhar uma propaganda de graça no Nerdcast, né, cara? Ele diz não. Aqui, não vou colocar o nome do site porque realmente não quero usar esse espaço como jabá. Quero apenas contar a história. Não, pô, agora cara, tu vai ganhar. Só por... Entendeu? Você entendeu? É. Só porque realmente a gente falou... sacou que não era um jabá gratuito. Cara... Ele contou a experiência. Mas ele ganhou. Mas ele merece, ganhou. Merece. A o site dele, se você quiser fazer uma retrospectiva, é o retrolife.com.br. Muito legal, cara. Sério, eu fico muito feliz quando as pessoas mandam esse feedback. Tem gente que não gosta dos Nerdcast de empreendedorismo. O que eu mais gosto do Jovem Nerd é isso, é da gente poder entregar um conteúdo que é legal, de humor, engraçado, mas poder inserir aí no meio educação, alguma coisa que faça a pessoa, sabe, aprender algo realmente e aplicar isso na sua vida. Então, por isso é o que faz a gente ficar muito feliz com o nosso trabalho no Jovem Nerd. É ter esses feedbacks, é dar algo, dá algo, nem que seja um empurrãozinho, uma palavra que faça o cara se empolgar e fazer o que ele quer. A gente acha muito legal trazer isso pra vocês. E quem não gosta do conteúdo de empreendedorismo, tem que aprender a viver com isso, cara. Porque a gente vai sempre fazer, faz parte da missão do Jovem Nerd, cara. A gente gosta de entreter todo mundo, mas a gente gosta também de dar aquele estímulo pras pessoas empreenderem. Porque a gente empreendeu, né? E a gente quer que outras pessoas também façam isso. Isso. Se você não gostou, continua aí, atendente do McDonald's. Não é o... Não, você... Caraca, que drástico. Não é pra tanto também, porra. 2 Big Mac, por favor. Cíntia Reinaux. Como é que se fala Reinaux? Reinaux? Se for francês, é Renault. Renault? Não, não é Renault. Reinaux, tá bom. Reino. Vida, arroba vida de trainee. Olha aí. 27 anos, administradora, professora de inglês e blogueira. Recife, Pernambuco. Tem que fazer sotaque. Não, eu não sei fazer. Sempre que escuto esses Nerdcasts especiais, sinto aquela centelha de empreendedorismo de que vocês falaram. Já que mantenho um blog sobre carreira e tenho interesse em trabalhar com coaching no futuro. Olha aí, futebol americano. Tá maluco? Se algum nerd empreendedor ainda estiver precisando de um pouco mais de inspiração e coragem, é só conferir o livro gratuito da Bel Peche. Pô, a gente conheceu a Bel Peche. É verdade. Recentemente. Brasileira de 24 anos, de família simples, que estudou no MIT. Isso. Trabalhou na Microsoft, no Google e é cofundadora da Lemon, um aplicativo voltado para orçamentos pessoais e com apenas 3 meses ultrapassou 1 milhão de usuários. Parece que o Marco Gomes não está sozinho como jovem prodígio. Cara, tem um link de uma entrevista da Bel Peche muito legal que eu vou botar aí pra vocês verem, cara, que é muito legal. O livro se chama A Menina do Vale, porque é o Vale do Silício, onde ela trabalha, né? Por isso que é a Menina do Vale. É, subtítulo: Como o Empreendedorismo Pode Mudar a Sua Vida. Está disponível para download no formato PDF pelo link abaixo, onde também é possível saber mais detalhes sobre a trajetória de sucesso da Bel. Mais um exemplo de que Enio tinha razão. As mulheres fazem uma grande diferença no mundo dos negócios. Olha aí. Muito bom. Tem aí o link, meninadovale.com. Baixa, que é muito legal. A história da Bel Peche é animal, cara. A gente tem que gravar um Nerdcast com ela. Sim. Antes que ela fique famosa demais, né? Sim. E ó, teve... o Slave Roboto botou que teve mais outro 4 e-mails recomendando o livro da Bel Peche. Muito legal, cara. André Tamani, 31 anos, web designer e game bangcaster. Do podcast Game Bang. Ok. Ok, cara, você pediu por isso. 31 anos, web designer e Gang Bang Caster. Do podcast Gang Bang. Isso é um termo pornográfico, pra quem não sabe. São Paulo, ST. O que é um Gang Bang? Ah, cara, Google. Não, Google Game Bag. Pelo amor de Deus. No último Nerdcast 310, empreendedorismo, um dos melhores já feitos, na minha opinião. Fecal. Sim. ele que disse. Gang Bang, né, cara? Você cita que estamos na era da informação. Você quem? Eu? Eu. Então, eu Alexandre. Citei, eu citei. Ou vocês do programa. É. Saiba, ele tá falando contigo. É. Saiba que para alguns autores como Daniel H. Pink, ou Daniel H. Pink, autor do livro A Revolução do Lado Direito do Cérebro, a era da informação acabou desde quando a internet, junto com o Google, disponibilizou informação de graça para todos. Estamos agora entrando na era conceitual. Olha! Tempo em que os personagens centrais são aqueles que têm a capacidade de colocar em prática nos negócios e das relações empresariais e interpessoais, design, história, sinfonia, empatia, diversão, sentido, entre outras habilidades que usam o hemisfério direito do cérebro. Ou seja, como o Enio Pinto disse no Nerdcast, o que faz a diferença no negócio hoje são como as pessoas se relacionam. Ficou meio confuso, mas acho que deu pra entender, né? Resumindo, ele deve estar no Gang Bang, aí não consegue... Resumindo, três forças fazem com que o mundo penda para as competências do lado direito do cérebro. Olha aí. Primeiro, Ásia. Movimentação de postos de trabalho para países como a China, setor de fabricação, e Índia, setor de serviços. Certo. Dois, automação. Quando o trabalho é rotineiro, segue um roteiro, contém várias etapas e tem uma resposta certa. Ele já não tem valor e acaba migrando para qualquer parte do mundo onde possa ser feito de maneira mais barata. Exemplo, Índia e as empresas de TI. Eu não tô entendendo nada, mas tudo bem. 3. Abundância. Num mundo de abundância, saturado de coisas, há uma vantagem econômica sempre que se oferece às pessoas algo novo. Não basta mais aprimorar o produto existente. O valor econômico verdadeiro está na invenção. Quantos de nós sabiam 8 anos atrás que faltava um iPod em suas vidas? Agora considere essas 3 questões sobre o seu trabalho atual. Alguém pode fazê-lo em outro país e mais barato? Pode um computador fazê-lo mais rápido? Estou oferecendo algo que satisfaça o não material e os desejos de uma era de abundância? Uhum. Se você respondeu sim a alguma questão, tome cuidado. Olha aí. Então pense nisso. O que que isso tudo tem a ver com Gang Bang? A gente já sabe que vai ter spoilers, então a gente Donnie tem... Dark morre no final. Pra quem arriscou, vira até aqui. Eu vou ouvir, né, até onde vai, mas não, já tomou. Donnie Darko, nosso Jake Gyllenhaal. Delícia. Um filme que você vai achar que é um filme dos anos 80, mas ele é de 2001. Isso é uma coisa boa, porque se ele se passa aí nos anos 80, os caras recriaram de uma forma boa. Já que você ficou com a impressão que esse passe que é dos anos 80. Parece que é um filme dos anos 80 mesmo, sabe? Mas é um filme muito doido, um filme daqueles filmes viagem que você tem que parar pra recapitular o que você acabou de ver. Ele é o Donnie Darko, ele é um garoto problemático, esquizofrênico, e ele vai salvar o universo. Ele chega a salvar o universo? Ô, louco, mas assim? Não, porque nego vai longe, cara. Nego chega a dizer que o cara salvou o universo. O que eu acho bacana é que tem o lance do livro todo, né, do Graham Greene no filme, né? Que é o The Destructors, e ele é um destruidor, né? Até a hora que ele fala na aula, quando a Drew Barrymore pergunta pra ele resumir o livro, o conto, perdão. Ele diz que é uma história irônica que transforma, que na verdade puxa pela destruição pra falar sobre a criação. E eu acho que tudo isso define até o filme de alguma maneira, né? Não que eu quero aqui delucidar o que o filme é através disso só, mas acho que ele explica bastante que o filme fala de uma desconstrução sobre o que é a construção de um universo. Sim, né? Porque a gente vai seguindo a história e a gente não sabe o que porra que tá acontecendo, né? Coelho maluco, chamando ele, mandando ele fazer coisas e tal. E ele vai pra psicóloga. Ele é um esquizofrênico, é. Esquizofrênico, né? Você fala, beleza, o cara é esquizofrênico, isso vai dar em alguma coisa. Mas de repente você começa a falar de viagem no tempo. E você começa a falar de coisas que transcendem mais o universo imediato, de um problema de personalidade, etc. Mas não tem isso no Efeito Borboleta? Então. O Efeito Borboleta não é mais legal? Ah, eu odiei. Ah, eu vou sair. Odiou? Vou sair da sala. Que isso? Caraca. Esse borboleta é patético. Patético? Não. Pipoca. Que isso? Que legal. Filminho pra você se divertir, só isso, ué. Não é nada profundo de filosófico. Ah, eu me amarro efeito borboleta, acho muito bom. Sério? Quanto mais ele tenta consertar, pior fica. Então, não é legal isso? É, mas isso aí... Ele tem que abrir a mão do verdadeiro amor pra poder salvar a vida dela? Ai, que piti. O problema é o seguinte, o filme chega no final e a gente descobre que existe um ciclo nesse filme. Talvez esse filme seja um daqueles que você fica preso no mesmo ciclo 1 milhão de vezes. Existe essa sugestão de que você tá vendo, sim, mais um ciclo do cara até o cara tentar fechar o ciclo. Aí é igual o Dia da Marmota. Exatamente, tipo o Dia da Marmota. E igual a outro filme também que já começa com essa lição, que é o Rei Leão. O quê? Exatamente, ciclo sem fim. O ciclo sem fim, cara. O ciclo da vida. Tá bom, diferente do Dia da Marmota, no final ele tomou o motor na turbina na cabeça, né? Exatamente. Eu acho que tem um problema muito sério com esse filme. Um só, né? Não, porque é o principal, cara. Porque esse principal gera todos os outros que a gente vai discutir nesse programa. É o quê? Aquele diretor... moletom de veludo vermelho? Esse? Bom, aquilo dali é uma coisa que pode ignorar. É um agente da FAA disfarçado porque estão suspeitosos da família, sei lá. É, tá muito bem disfarçado, né? Discreto, né, cara? É um vermelho semáforo, né? Por que que a FAA ia ficar desconfiada da família que tomou uma turbina na cabeça? Turbina na cabeça, suspeito. Suspeito, que ela pode ter feito alguma coisa pra trazer essa turbina, né? Ah, mas isso daí foi o próprio diretor que enfiou lá nos créditos, se não me engano. O cara de vermelho está lá como agente do FAA. Tem que reclamar com o diretor que inventou essa sandice. Agora, tem uma sandice que é principal nesse filme. Ele criou um universo com regras próprias. O filme tem regras próprias e, nesse caso, ele foi inventivo, obviamente, né? A gente não está acostumado com essas regras na ficção científica de maneira geral. Ele criou uma ideia de que existe o universo primordial. E aí, depois, com um acidente artificial ou natural, criou-se um universo tangente. Aí é que tá. Por causa dessa criação e como esses dois universos estão se intercalando, ele, o diretor, escolheu criar algumas regrinhas. Sim, isso que eu falo. Como, por exemplo, a criação de um fantasma, do grilo falante. É o coelho, o Frank. E isso daí envolve meio de campo, porque parece que a natureza criou aquele ser. Ou, como o próprio diretor já especificou uma vez, o que eu acho um erro danado fazer isso, porque o filme deveria existir por conta própria, sem a ajuda de nenhum texto encontrado na internet ou mesmo nos documentários do DVD, o cara disse que existia uma inteligência por trás daquilo que não Deus, que enviou aquele maldito coelho pro passado. Pro passado não, né? Pro um futuro alternativo. Eu vou dizer, se o cara precisa explicar o filme dele depois, fudeu. Fudeu. Uma regra básica das discussões sobre filmes é: tudo que diz respeito ao filme pra ser entendido tem que estar no filme. Sim. Ah, mas quantos filmes da gente não vê que isso não é verdade, cara? Que isso não, não acontece? Mas tá lá, tem que tá lá. Se você for pegar, o diretor falou, fudeu, já não vale mais. O filme já é uma bosta, porque você não consegue decifrar ele por si só, entendeu? Esse tipo de filme é o gênero sacanagem com o espectador. Entende? Gênero de filme. Liderado por aquele deb mental daquele Lynch. David Lynch. Twin Peaks. Esse não me pega nunca mais pra filme nenhum, porque o cara tá de sacanagem com quem vai assistir. Mas o David Lynch tem uma diferença primordial em relação ao diretor roteirista Donnie Darko. Ele, quando chegam depois do filme, pergunta: o mendigo significa consciência coletiva, blá blá blá, e ele fala: não, é só um mendigo. Ele não tenta explicar o filme dele, cara. É aquela loucura e acabou. Você embarca ou não. Porque ele é malandro. Porque ele faz a sacanagem e solta a sacanagem. O outro cara quer tentar mostrar que não é uma sacanagem. É, e aí quer passar de sabichão e cult. Essa é a diferença. O outro é charlatão profissional, entendeu? Que boa. Faz. Pera lá. Não. Discordo do senhor, mas eu discordo do senhor. Ave Maria, o Harold vai matar alguém com lápis hoje, não quero, cuidado. Na arte, você tem a obra, pá, ela está ali e ela tem que se explicar, você que tem que interpretar. se o dono, o criador dessa arte, chega e começa a te falar no ouvido um monte de coisa, ele está errando. Ele é babaca. Porque ele não deveria falar nada sobre então a própria obra de arte. A gente tá falando a mesma coisa, cara. Eu tô falando exatamente não, a mesma coisa. Não, o David coisa. Lynch, porque o David Lynch, quando ele se mostra escroto dessa maneira, é porque ele não quer explicar o filme. Ele quer jogar o problema pra você, porque sempre foi essa ideia desde o início dos tempos. Você é que tem que interpretar. Por isso que ele não responde pergunta nenhuma. Stanley Kubrick também responde pouquíssimo sobre os filmes. Ele nunca avança, ele nunca se aprofunda nos próprios filmes, porque isso é trabalho teu. Esse diretor, que agora esqueci o nome, qual é o nome desse cara? Richard Kelly. Pois é, esse Richard Kelly, ele explica demais, cara. Vamos falar outra coisa aqui, ó. Exatamente isso, é o primeiro filme do cara. Não, o cara é um moleque que tem lá os seus 20 e poucos anos e tá fazendo o primeiro filme dele, meu, com orçamento de 4 milhões e meio, que nos Estados Unidos não é nada. E ele precisa se provar, cara. Peraí, o cara tem 20 anos? Ele é de 75, ele tinha 25 anos quando ele fez Donnie Darko, 26. Eu acho que tem que ter uma idade mínima pra você ser diretor. É que nem pra você ser mestre de arte marcial, sabe qual é? Você tem que ter uma idade mínima, cara. Não pode, ué, sabe? Não tem que ter, o cara tem que fazer, cara. Tem dois elementos principais aí nesse filme. São importantes pra trama toda. Um, é a turbina de avião cair no quarto do garoto. Acontece logo no início do filme e ele só se salvou porque ele foi atrás da visão do coelho maluco de noite. Teoricamente, o coelho salvou ele. O coelho salvou ele. É, ele saiu meio sonâmbulo, né? Ele não tá... Não, eu acho que não. Por quê? Ele se salvou por causa do sonambulismo. Por causa disso é que surgiu a visão do coelho. Se o coelho queria que o tempo, que o universo voltasse ao normal, ele não precisaria chamar o... Chamar o garoto. Mas peraí, mas foi nesse momento, antes de cair a turbina, que ele fala que o mundo vai acabar em tanto tempo. Tanto é que ele acorda, o Donnie acorda no campo de golfe. Com os escritos, é. Com escrito no braço o tempo que falta pra... De alguma maneira, então salvou, né? Porque o Jota, porque ele, na verdade, não é esse, ele se liga que ele tem que fazer a vida dele acontecer naquele tempo, por isso que ele convida a menina pra sair, ele transa, aparentemente ele é virgem, né? Tem a sua primeira vez, então ele salvou, pelo menos o menino viveu aqueles 28 dias antes de morrer, entendeu? Viveu antes de morrer. Esse é outro lado do filme que vai mostrar a experiência humana do garoto, que é, né, problemático e tal, e se vê com uma tarefa urgente, né? O mundo vai acabar e tem que fazer alguma coisa antes do mundo acabar. Tem que fazer o quê? Tem que c*** alguém antes do mundo acabar? Olha só, o cara ficou sabendo que em 28 dias o mundo vai acabar ou ia acabar e ele tava naquela pressa toda... Então, eu ia perguntar isso pra vocês. Porra, meu irmão, cara. O cara tava indo à aula. 28 dias, fevereiro, o mundo vai acabar. Fevereiro. O cara vai pra aula. Porra, meu irmão, rapa tudo, vende o carro dos pais e vai pro inferno, cara. Ah, meu irmão, se um coelho sinistro fala pra mim... que o mundo vai acabar em 28 dias, eu chego em casa, da turbina de avião deitar na minha cama... Quantos anos o Donnie Darko tem nesse filme? Vai, 16, 15, sei lá. É, ele tá na escola ainda. É, não tá na faculdade ainda, né? Ele tá na escola, até uma escola privada, né? E aí o que acontece? O segundo elemento mais importante do filme é o livro. Da véia. Da vovó morte? A filosofia da viagem no tempo, que o professor dele dá pro garoto, ele descobre que era a velha maluca que ficava procurando a carta na caixa de correio todo dia. E esse livro é o livro que vai ditar as regras do filme. E aí que é o problema, porque o livro, ele começa a ler o livro fala justamente o que tá acontecendo com ele, sugerindo que a velha já passou por uma experiência parecida. Eu acredito que a velha tá esperando a carta dele. Ele, né? Exatamente, exatamente. Ó! Oh, estamos chegando lá. Beleza. Mas eu quero que você me explique o seguinte. Qual é a parada do segredo do abismo? O segredo do abismo, como assim? Uhum. Aquela gosma que sai do... Aquela gosmelinha, né? A geleca que sai do peito da galera. Me incomoda isso. O que é aquilo? É igual. Pelo que eu entendi, o cara começa a entrar... Nessa parada de viagem no tempo, ele, é como se ele estivesse vendo as strings do universo. Não, em português. As cordas. As cordas. As as cordas. Você reparou que aquela cobra, aquela minhoca de água, de sei lá, ela sempre tá apontando pro lugar onde a pessoa tá indo? Sim. É como se ele tivesse vendo as cordas por trás do universo, das intenções das pessoas. Pelo que eu entendi, existe um questionamento divino lá, de destino e etc, né? É a gente que escolhe o que a gente vai fazer, tá tudo predeterminado, caralho e tal. E pelo que eu entendi, aqui ele tá vendo uma predeterminação de pessoa, vai levantar e vai na geladeira. Peraí, mas essa parada manipula ele. É, ela até faz mãozinha da fumacinha do pica-pau, sabe? Isso. E aqui, meu querido. Tudo tá manipulando ele nesse... Tudo tá tentando passar alguma coisa pra ele nesse universo alternativo. Porque assim que caiu a turbina e ele sobreviveu, você estabelece que criou... Não quando você tá vendo o filme pela primeira vez, né? Depois você entende que ali criou-se um universo paralelo, que é o tal universo tangente, que é um universo onde as coisas estão erradas. E o que acontece? As pessoas estão entendendo esse universo tangente segundo as regras que estão no livro da velha. Só que o problema é que as regras do livro da velha não estão no filme. Pelo menos não na versão original. Não, mas dá a entender, né? Ele mostra algumas páginas assim, tipo a página que sai a geleca do peito da pessoa, tá lá no livro da velha. Sim, ele mostra algumas partes. Sim, mas então, qual é a grande teoria? É o seguinte. O que cria o universo tangente é uma anomalia. É um objeto... na forma de um artefato. Um artefato que foi desprendido do seu universo original. No caso, esse artefato seria a turbina do avião. Porque a gente descobre que a turbina do avião... A gente vê que o filme... Pô, ninguém descobriu de onde caiu a turbina, ninguém disse que avião era e tal, e você não sabe de onde caiu a turbina, né? Ele levou azar, né, cara? Podia ter sido uma bola de tênis. Exato. E aí depois você descobre que a turbina, ela voltou no tempo. Ela caiu do avião no futuro, voltou no tempo pra cair no quarto dele naquele dia. Então, teoricamente, a turbina é um elemento estranho no universo. Mas peraí, ela não foi, ela voltou no tempo, mas ela depois cai no mesmo dia que ela caiu originalmente, né? Não, ela cai no passado. Mas no mesmo dia, no mesmo dia, 2 de outubro, alguma porra assim. Ela se desprende no futuro e cai no passado. Quando a mãe dele tá voltando de avião, a turbina, ela sofre lá um acidente e a turbina desprende. A mãe dele tava num avião que tava viajando, sei lá, no dia 30 de outubro. Isso. Cai no dia 2 de outubro. E quando ela cai no outro universo, ela cai também no dia 2 de outubro. Sim. Então ela cai... Que avião? Então, esse que é a parada do ciclo. Ih, a geleca zoou ele, hein? O quê? Porque pra salvar a garota e o coelho, a geleca matou ele, a mãe e a irmã. Mas o avião caiu? O avião que caiu a... Pô, cara, se a turbina do avião caiu, o negócio tava feio lá em cima. Mas a mãe, no final das contas, não tava no avião. Os eventos que aconteceram vêm evitar que ela vá entrar no avião no futuro. Por quê? Ah. Ela só entrou no avião... Porque aquela outra velha maluca não entrou. É, ela foi lá pedir pra mãe da menina ir. Ela foi defender o Patrick Swayze no isso. No caso lá da parada. Com a turbina caindo ali e matando o rapaz, ele nunca queimou a casa do Patrick Swayze. Então nunca eu descobri que ele era um porne maluco lá qualquer. Então ele não teria ido pra parada e ela teria ido viajar, entendeu? Verdade, é verdade. Então aquele universo tava fudidaço, aquele universo tangente. Não. O universo não tava fudido, porque o cara, o Patrick Swayze, quando tem aquela cena final que vai passando de personagem pra personagem ali, meio que dormindo, meio que na noite, não sei o quê, ele tá lá chorando e se mata. Ou seja, a merda ele fazia. Não é que aquele universo tava doido. Ele se mata? É. Ele se mata ali na parada. Isso que eu entendi, pelo menos da passagem. Não, não. Ele tá chorando assim, compulsivamente, e se mata. E aí muda pra outra pessoa. Mas não com revólver, né? Se ele tomou algum remédio, que não aparece nada ali, né? Já passa pro próximo. Sim, isso que eu entendi da parada. Ou de qualquer forma, se ele não se mata, ele tá ali com um sentimento de culpa, filho da puta. Ah, sem dúvida. Ou seja, a merda ele fazia. O universo paralelo não mudou o que as pessoas faziam. Não, não. Certamente não mudou. Mas mudou ali a família dele imediatamente, né? Porque a mãe e a irmã também iam morrer no avião. Ah, então. Mas então, muda a consciência das pessoas, assim, né? Essa própria cena final mostra que as pessoas estão refletindo sobre as atitudes. Sim. E qual é da gordinha? A gordinha é excluída. Era excluída. Mas e aí? Ele morreu e vai ficar tudo bem? Ah, ela gostava dele, coitada. Ele fala isso uma hora pra ela, vai ficar tudo bem. Eu vou morrer, você vai. Eu vou morrer, você vai me esquecer, vai ficar com outra pessoa que eu não ia ficar ficar contigo nunca na vida. Ah, porque ela era apaixonada por ele, ela, né? Ela era apaixonada por ele. Se esse filme fosse seriado, ele ia levar muita gente pro túmulo com ele, né? Porque o pessoal ia ficar intrigado, assistir, no final ia ficar putaço com esse final, né? Como o Maurício falou no início do programa, o universo estava muito bem, obrigado. Não tinha problema nenhum com o universo e com esse paradoxo. Só o moleque que era doidão. Exato, ele era um catalisador de desgraças imensas. É, só com a morte dele é que as coisas ficariam mais suaves, né? Essa que é a parada. Essa que é a parada o quê? Que se não, você eliminar calma. Um monte de maluco no mundo, o mundo vai ficar bem? Não, o mundo vai continuar a mesma então, porcaria. O Jovem Nerd tá liberando uma temporada de caça aos esquizofrênicos. É isso, é isso, não falei nada disso. A parada é o seguinte, pelo que eu li aqui de milhões de teorias, o Donnie Darko, ele é um receptor vivo do artefato. Hã? Na cabeça. Vivo. Artefato, do que tá o falando? O artefato é a turbina do avião que está fora do tempo dela. Azaghal, só para uma nota de rodapé. O Jovem Nerd agora está lendo um texto que foi redigido pelo próprio diretor. Ah, não estou lendo, não. Tem muita gente discutindo essa merda aqui. Não, eu sei. Mas eles estão usando termos que o diretor usou quando ele escreveu esse texto. Então, peraí, quando uma coisa se desloca no tempo e espaço, ela tem um ímã que chupa ela na outra realidade? Não, ela simplesmente voltou no tempo. Mas ela foi atraída pelo garoto. Não, sinceramente, caiu. Ele virou o cara importante para aquele universo tangente porque ele era a pessoa que entrou em contato com o artefato. Ok, certo? Não entendi nada, mas vambora. Tudo bem. Olha só, isso tudo veio, justamente o Harold falou, isso tudo vem do livro que você não vê no filme, mas que é o livro da velha, que fala sobre essas regras desse universo dele. Filosofia da viagem no espaço-tempo. Exatamente. E aí ele fala que o universo tangente é criado, que esse universo paralelo é criado por essa ruptura no espaço-tempo, por um artefato, que no caso foi a turbina, cria um monte de regras, e cria o que eles chamam lá de living receiver, o receptor vivo, a pessoa que é responsável por trazer o tempo de volta pro que era, pro universo de volta. Você é o responsável agora. E essa pessoa ganha uns poderes. Ih, caralho. Quadridimensionais, que tem a ver com super força, controle de água, de fogo, telecinese, o caralho. Esse cara queria escrever pra DC, né? Não, não, mas olha só, você não tá errado, não, JP. O próprio nome dele, Donnie Darko, não, porque aí fica que nem o velho lá, que faz o Peter Parker, o velho... Alô? O velhinho sentiu. Fica que nem o velho lá, o Stan Lee, que cria o nome dos caras tudo com letra repetida. Agora o Fábio Abu vai ficar com muito orgulho de mim. A garota até fala, teu nome parece nome de super-herói. Tem um momento que fala dessa porra. Fala. Tem um momento que eles falam assim, esse roteiro é uma merda. Eu também. Mas é rápido. Então tem um fim. São aqueles caras que sentam no fundo da sala, eles falam isso. Mano. E eles falam assim, tem um flerte com esses conceitos de super-herói, etc. E o cara, ele fala assim, o cara tem super força. Mostra que ele enterrou o machado lá na cabeça daquela estátua. Na cabeça do cachorro, Do cachorro. Tá. Que o cara fala assim, caraca, como é que nem conseguiu fazer isso, né? Poderes ligados a fogo e água. O cara inunda o colégio, o cara bota fogo na casa do... Ah, peraí, ele usou uma parada de gasolina. Eu sei, cara, mas é metafórico a parada, entendeu? O que eles querem dizer. E por último, a telecinésia que o cara usa pra desprender a turbina da avião. Ele seria o cara que desprendeu a turbina do avião e criou o portal lá de água, misturando água e metal lá e tal, e jogou o negócio de volta no tempo. Misturando água e metal? É, que o portal é feito com água e você precisava de um vessel, né? Um objeto metálico. O cara explica isso, tá no livro. Tô defendendo essa porra, não. Tô dizendo que essas são as explicações segundo o livro que cria as regras pra aquele próprio universo. Caraca, cara, eu vou desistir, sério. Nada no universo, esse ou qualquer outro, vai me provar. Vocês podem voltar no tempo, inclusive, mas nada vai me provar que esse filme é bom, cara. Eu acabei de ver o filme. Eu também, acabou de acabar aqui. Eu tava tentando entender a história, falando, não, calma. Tem alguma parada aí. Mas a cada palavra, o filme fica mais merda. Calma, aí ele fala o seguinte, porque assim, ele passa a viver num mundo falso, onde todas as pessoas estão interagindo com ele, elas estão, na verdade, dando dicas pra ele fazer o que ele tem que fazer. Ninguém tá ali, tipo, com o livre-arbítrio. É o que eles falam. E até tem os mortos, que é aquela porra do coelho, que é o cara que tomou um tiro no olho, que volta no tempo pra meio que guiar o garoto nessa merda, entendeu? Porra, Drew Barrymore, pra que tu foi botar dinheiro nesse filme? Tá, merda. Deixa eu ligar pra casa, que a portuguesa falou que assistiu o filme agora, eu vou já salvar ela. E eu acho que a grande graça do filme são as coisas que ele conseguiu colocar ali. Pô, o filme é uma puta homenagem legal aos anos 80, que é uma coisa que ele viveu, que é uma coisa que a gente viveu, por isso que a gente gosta. Porra, você pega ali a trilha sonora, tem Echo and the Bunnymen, tem Tears for Fears. Outra homenagem ali, só o Forlani, aos anos 80, quando ele fala do Married with the Children e da Christina Applegate, né? Ah, Christina Applegate, é verdade. A melhor sequência do filme é quando eles discutem a sexualidade dos Smurfs, né, cara? Sim. O filme valeu por isso, viu? É verdade. Aquilo foi meio Tarantino, né, cara? Não, tem vários. De Volta para o Futuro, né? Que quando ele tá com o professor de física. Isso, ele fala que gosta. Ele fala que do DeLorean. Ao mesmo tempo que ele fala assim, achei bem futurista. E é um filme que não é muito humano, no caso. Aqui, digamos que é uma aventura, um filme que fala sobre a viagem no tempo. E é intimista, né? Coisa que o Job para o Futuro não é, né? Ah, mas são duas propostas completamente diferentes. Sim, sim, sim. De Volta para o Futuro é mais uma comédia, né, cara? É uma coisa divertida. E todo mundo entende De Volta para o Futuro no final. Vamos esquecer essa porra toda de que existem essas regras criadas do próprio universo do filme, onde o cara é meio que um super-herói que ele tem que trazer de volta a turbina, consertar o universo, etc. Vamos só imaginar que esse mundo que vai acabar em 28 dias, 6 horas, 42 segundos e sei lá o quê? 28 dias, 6 horas, 12 minutos, 42 segundos. 12 minutos, 42 segundos, isso. Esse mundo que vai acabar, na verdade, é o mundo paralelo, que foi criado ali, no momento em que o coelho teoricamente tirou o garoto do quarto. Esse mundo vai deixar de existir se ele fechar esse ciclo, fazer voltar ao normal. E o que é voltar ao normal? É ele estar deitado na cama quando a turbina cai, não é isso? Não, eu não, porra. Então por que o coelho tirou ele lá no primeiro momento? Então, deixava cair de uma vez, pô. Se é isso que você tá falando. Não faz sentido que você falou, porra, que o coelho queria arrumar tudo depois. Então por isso que levantaram a possibilidade do sonambulismo do garoto ter tirado ele de lá, não o coelho. Caralho. Porque ele era um esquizofrênico. Esquizofrenia não tem nada a ver com sonambulismo, né? Eu ia falar que a gente não sabe se o coelho já chamava ele antes, mas passou a chamar assim porque ele fala pra terapeuta que ele conheceu um novo amigo, na verdade. Isso. Coelho é novidade ali. Ele falou, acorda. Né? E ele levanta e vai pra fora da casa. É verdade, cara. Ele chama mesmo o cara lá pra fora. Puta, Harold entendeu aí... tudo agora. Puta que pariu. Não, pior, nada mais faz sentido na cabeça dele. Nossa, agora sim. Acabou. Não, tava tão certinho na minha cabeça agora que complicou. Agora porque realmente foi o coelho quem o chamou pra fora da casa. Pra quê? Filho da puta. Então, olha só, presta atenção. O garoto sobreviver causou uma série de mudanças do tempo. Os agentes do destino não estavam lá trabalhando nesse garoto. Mas a Jovenete tá maluca esse filme agora. Graças a ele sobreviver, ele fez um monte de merdas que resultou no Patrick Swayze ser descoberto como um pedófilo. Não, é uma merda, é uma boa ação. É, isso foi bom. Exato. Resultou em ele conhecer a namorada e conhecer o amor. Transar. Excelente pro lado dele. Só que resultou também na morte da menina. A menina morreu graças a isso, porque conheceu o garoto. Não. Sim? Não. Sim. Claro que ela morreu porque o jovem imprudente vestido de coelho estava embriagado e dirigido que nem um louco. Acontece a culpa não vai meter ela... a culpa na pessoa errada não, cara. Na verdade, ele nem estava dirigindo que nem um louco, né? Tava, o cara tava no cavalo de pau. Não, ele desviou. Exato. Da velha. Não, mas ele veio a milhão. O cara não tava numa vem. Estrada secundária onde o limite de velocidade é 40 km por hora. Puta babaca. Ele tava uns 120 ali, malandro. 120, o cara fez um 90 graus ali do lado da velha. O cara tivesse na velocidade permitida, ele teria parado o carro. Teria, tá. É fato. É. Tinha um palhaço do lado dele. No momento eu achei que era um palhaço dirigindo um carro em inglês. E a minha cabeça naquela hora deu um nó inacreditável. Em 88 ainda não tinha freio ABS, cara. Mas caraca, a consequência da garota estar com ele acabou resultando na morte dela. Senão ela não estaria ali e o carro não ia passar por cima da garota. Mas ela já era toda fodida também, né? Era complicado. Ela viveu. É, eu acho também. Por essa linha do Jovem Nerd e fez morrer, faria morrer também a mãe e a irmãzinha. A mãe e a irmã, tá. Considerando que o avião vai cair mesmo. O avião segura com uma turbina, mas realmente nunca se sabe, né? Vamos supor que o avião caiu. Não necessariamente, mas se a turbina caiu do avião... caiu do avião, exato. Vamos pensar que o avião caiu. Então morreu a garota, morreu a mãe e a irmã, que eram pessoas inocentes, certo? A única coisa é que o Patrick Swayze realmente foi pra cadeia. Aí o que acontece? Ele lê o livro da filosofia da viagem no tempo, então ele entende a situação dele. Se ele interpretou certo. Sim, né? Sim. Não, mas é que ele escreve pra velha depois. Ele escreve, ó, eu li o seu livro e eu não sei se ele é ficção mesmo, entendeu? Alguma coisa assim, né? Porque ele tava vivendo aquilo tudo, né? E ele deu a carta que a velha tava procurando o tempo todo. Engraçado, dá-se a entender que a velha também passou por uma situação dessa, né? É, porque ela é loucona. Ela era freira, fala, não tinha um esquema desse? Exato. O cara fala que ela era freira lá na parada, e aí, de repente, de um dia pro outro, passou ela a mudou. Na ciência. É, ficou loucona. Ou seja, alguma coisa maluca aconteceu com a moça, que ela não morreu. O cara morreu, ela não, né? Benzina. Outra vez ela ficou maluca por causa da igreja, né? Porque eu vi na internet que o filme também sacaneia a igreja com aquelas duas imagens que aparecem da cruz com o IHS, né? Que, na verdade, a cruz seria o T e o IHS, ao contrário, seria então shit. Formaria que a igreja shit. Caraca, nego foi. Esse filme tem uma porrada de coisa religiosa. Inclusive, isso que o Jorge Neto falou várias vezes aí da geleca saindo na frente, indo apontando o que o cara vai fazer. Isso você tá querendo dizer que não existe livre-arbítrio, né? Que é um princípio fundamental da igreja. Da religião, da igreja não, da religião, né? Se você tem um conceito que, pô, o cara vai fazer o que tá mandado ali, que aquela geleca tá indicando ele pra fazer, ele não tem livre-arbítrio, pô. Acho que é uma ironia, na verdade. Tá mostrando como a gente se deixa guiar mesmo, sem pensar nas coisas. Como ele mesmo coloca na hora que a professora tava falando sobre a linha vital, é medo e amor. Ele diz que é muito mais do que isso, né? O espectro das emoções é muito mais do que só medo e amor. Então acho que é isso, acho que até é uma ironia. Onde as pessoas estão indo sem nem questionar. Diga de passagem, a segunda parte mais maneira do filme, depois da sexualidade dos Smurfs, é o pai dele rindo pra caceta quando a mulher conta que ele mandou enfiar o livro no cu da professora. O pai saindo da sala direto. Então, mas aí que eu quero entender é o seguinte. Os caras dizem que o objeto que está criando essa ruptura temporal é a turbina fora do seu tempo. Turbina que voltou no tempo, certo? Isso. Sendo que, no final, você vê a turbina caindo no portal temporal, sendo criado por ele ou não, e voltando no tempo de qualquer jeito. Que porra é essa que ele mudou se ela caiu no mesmo dia do negócio? De que avião que ela saiu, então? Então, é isso que eu tô achando que a interpretação das pessoas tá errada. Não é a turbina que tá errada no tempo. É ele. Porque o que ele faz de diferente? Ele vai deitar na cama dele. Donnie Darko, do passado, do dia 2 de outubro, ele meio que acorda rindo, como se tivesse tido um pesadelo, né? No começo do filme cai essa turbina e a gente não sabe, as notícias também não informam de onde veio esse avião, porque esse avião tá no futuro, não é? Isso, é isso aí. Exato. No final do filme, então, cai essa turbina de novo. E quem é que tava nesse avião? De que avião que caiu, então? No final? Nossa. Continua sendo não, o mistério, avião tá cara. Marcado. O avião, beleza. O voo vai acontecer de qualquer jeito, né? Só muda as pessoas que estão no avião, né? Sabe o que é impressionante? O cara é sonâmbulo e anda de bicicleta? Ah, não, mas isso é fato. Sério? É verdade. Não, tem dirige, sonâmbulo cara. Que cozinha, meu. Eu que dirige. É fato. Caraca, eu não sabia. Achei que era só, sei lá, andar com o bracinho pra frente. Sabe? Não, pô, não. Tem sonâmbulo que até chega a bater. Ele fica extremamente perigoso. Caraca. Fabiabu, por exemplo. Ih, olha aí. O quê? O quê? Essa nem o Forlani sabia. Não é. Tô brincando. Não tá, não. Não, aquela vez foi acidente. Presta atenção, olha a loucura. Ele acorda rindo e aí deita com aquele sorrisinho no rosto. Maroto. Sabendo que vai cair a turbina na cabeça dele. Exatamente. Ele tá feliz porque ele sacudiu a cidade. Fez uma bagunça. Ele ensinou o que é os Smurfs. Deu uma trepada, sacudiu a cidade, pegou o pedófilo, entendeu? Mas, Maurício, isso só acontece se você levar em conta, então, que a consciência dele do dia 30 de outubro Sim. voltou pro dia 2. Porque no dia 2 ele não sabia de porra nenhuma. Ah, mas eu acho que tá, a consciência tá no inconsciente, tá dentro de um todo. Não, claro, acho que ele, ele compreende, sim. Então, acho... porque a única forma do Donnie Darko do futuro afetar o Donnie Darko do passado, que ainda não sabe de nada, é a consciência dele tomar a decisão de ficar na cama e morrer. Aliás, a decisão é essa, porque se ele vai morrer, a garota não vai morrer, né? O principal dele, né? Ele não queria que a namorada, ele preferia se sacrificar do que ver a menina morrer. Mas é como Marty McFly, ele não vai passado, pro presente, pro futuro e ele sabe de tudo que acontece? Mas ele viaja fisicamente no tempo, né? Ali não tem uma viagem física no tempo, no filme, né? A gente tem que supor que a consciência dele, no dia 2, está sabendo de tudo que aconteceu no dia 30. Aliás, a cena seguinte, com o Mad World tocando, muito bom, é de todas as pessoas sendo abaladas, né? Na hora que a turbina cai e o ciclo é consertado, você sente que houve um eco daquele universo paralelo na mente das pessoas, né? Mas como consertou se a turbina continuou caindo do avião do futuro? O que que consertou? A turbina não precisa ser consertada. A turbina não precisa ser consertada. A existência dele é que precisava ser consertada. Isso. A turbina continuará sendo uma anomalia sempre. Ele estava sorrindo, gargalhando, por alívio. Porque agora ele sabia o que tinha que fazer, sabia que a sua vida realmente tinha que ser colocada um fim nela. E tava zen, ele aceitava a morte. Mas a gente tem que aceitar que a consciência dele pro futuro alternativo do dia 30 de outubro foi pro dia 2. Isso, exatamente. E aceitar isso, que é uma coisa normal, uma turbina do futuro cair na casa. Eu acho que o filme, ele é super valorizado. Um filme que tem uma complexidade na trama, assim como A Origem. Não estou dizendo que A Origem e Donnie Darko sejam filmes ruins, não são. Mas são medianos, cara. As pessoas confundem complexidade de trama com qualidade artística. Falou disso. Não é que confunda, é que existe um mercado pra isso, cara. Não é confundir. Existe um mercado pra isso, cara, que os caras aproveitam. É o que eu falei lá do Lynch. O cara sacou que tem um mercado pra aquela porra que ele faz, entendeu? Não, mas ele então não o cara gosta segue fazer. Fazendo isso. E esse cara foi na mesma linha, foi atacar esse mercado. O Richard Kelly, ele tinha 25 anos quando fez esse filme. É muito um filme do moleque de 25 anos ali, que não tem comprometimento com nada, entendeu? Ah, você acha? Eu super acho, que o cara tá cagando. O Einstein tinha 25 anos lá, quando fez a teoria da relatividade. Oh, o Steven Spielberg também, ah. Puta, que o pariu, né? O Steven Spielberg tinha 26 fazendo Tubarão. Pô, pera lá. Mas o cara tinha 25 anos em 2001. Agora, a geração de agora, nem com 25 anos mora com os pais ainda. O cara não tem estrutura pra fazer um filme. O Spielberg é quase da idade média. Com 25 anos o cara tava pra morrer, né? Exato, exato. Coitado. Tá, e ninguém falou daquela febre que foi a foto do Donnie Darko no Fotolog. Porque eu não lembro. Qual foi a febre? Ai, vamos se fuder. Ninguém falou porque ninguém sabe o que você tava falando. Eu nunca fui um Fotolog guy, cara. Ai, não. Como assim? Fiquei sozinha no meme. Teve meme do Donnie Darko? Porra, super teve meme do Donnie Darko? Ai, meu, como vocês não tiveram Fotolog? Não dá pra ter só uma menina gravando. Desembucha, desembucha, mulher. O que que tinha? Sete. Caraca, Fotolog é coisa de menina. Você tinha Fotolog, aí você ia no Fotolog do seu miguxo, aí tinha lá uma foto do coelho From Hell. Uhum. Você indicava mais X Fotologers lá. E aí você tinha que publicar aquela foto também, era meio uma corrente do mal que ia passando. Senão o coelho ia vir... Comer seu cu, aí. Mas você não acha que isso é um meme criado por pessoas que não viram o filme, que acham que Donnie Darko é um filme de terror só porque tem um coelho maldito? O coelho não vai pegar ninguém, o coelho era a viagem do cara. Acho que esse meme foi criado por gente que diz que entendeu o filme e fica aí mimimi só pra tocar esse o meme foi criado por gente que nem viu o filme. Nem viu, é isso que eu tô só vendo. Só vê o coelho porque te deu ver o filme, vi essas imagens e falava, esse coelho é a parada meio It, né, cara? É a parada do terror. O cara que criou esse meme não viu o filme. É simples assim. É um coelho do terror. Pô, ele dá medo pra caralho. Coelho, esse coelho aí. Você já viu que nem eu classifico esse filme como filme de horror também? Horror? Vai ser um horror mesmo, cara. O filme é um horror, ele não é de horror. Você acha que existe um mercado em que sentido? O mercado de filmes que, puta, você não precisa fazer muita coerência e a galera não vai entender e vai ficar intrigadíssima por não entender e vai gostar pra caralho? Eu acho que é dos outsiders, dos caras que acham mesmo que o mundo vai acabar, dos que são excluídos, como a chinesa do filme, como os meninos que não se, né, que não se adaptam. Esse mercado, eu acho, que eu fico falando. Não só sobre a ficção científica, não, né? Sim, mas porque o outro filme desse cara, A Caixa, é mais louco ainda. Ah, sim. Não é mais louco? Gente que quer ver filme que, pô, quebre a cabeça de ficar lá. O que fez a gente ficar anos vendo Lost, cara? É essa vontade de quebrar a cabeça, tentar... E o que fez o pessoal odiar Lost? Foi o pessoal não entender que é uma saga intimista. O que fez odiar o Lost foram as explicações babacas das coisas que aconteceram. Como agora vocês estão falando aqui, não, que é babaca o cara querer explicar sobre o filme, entendeu? Exatamente. É babaca querer explicar sobre o filme. Porque então, o é pra sentir, porra. É pra sentir. Exatamente. Sentiu Lost, entendeu que é uma viagem intimista? Beleza. Donnie Darko é uma viagem intimista muito mais do que física quântica, né? Quer ver? Tem um filme que eu já vi umas 15 vezes tentando entender. Olha como é que existe um mercado pra essa porra, do cara ficar vendo. Tem um filme que eu já tentei ver umas 15 vezes pra entender, pra tentar entender o que aconteceu no final e nunca consegui. Que se chama As Aventuras do Barão Munchausen. Eu já vi essa merda, cara, umas 15 vezes, cara, porque eu fico, agora vou entender o que é essa porra, entendeu? E fico ali, repetindo, vendo aquela bosta, entendeu? Pra chegar no final e chegar novamente à conclusão, porra, esse cara tá de sacanagem, isso não é porra nenhuma. Existe esse mercado. Existem dois tipos de esfinge nesse mundo. A esfinge de trama complicada e a esfinge de metáfora. Uhum. Esse filme tem muita pouca esfinge metáfora. Tem muito mais esfinge de trama. Você quer desvendar a trama porque ela é complexa. Mas sim, aí depois você chega numa secura. Depois que você esmiuça o filme, você realiza que o filme é fraco, é bobo. Depois que você resolveu o enigma, não sobra nada dele em cima da mesa, sabe? É, não gosto desse filme. Engraçado, quando eu assisti com interesse o filme. Eu também, porque todo mundo falava bem pra caralho essa merda. E aí eu não entendi porra nenhuma. E aí eu vim pra cá achando que eu ia entender alguma coisa. Quando eu assisti o Cidade dos Sonhos pela primeira vez, do nosso amigo Lynch, fiquei uma semana catatônica, tentando entender. Aí, eu namorava um cara que ele assistiu o filme, ele já tinha assistido o filme antes, aí ele ficou me enchendo o saco pra assistir, nananã, assistiu comigo. Quando terminou o filme, eu fiz uma cara de interrogação infinita, e ele olhou pra mim, você entendeu? Aí eu falei, não! E ele, ai, não, você tem que entender. E eu falei, porra, me explica, eu super não entendi. Ele, não, você tem que entender. E ele ficou nessa atitude de ser superior. E eu fiquei uma semana, cara, tentando entender a porra do filme. E a minha vida acabou. Ficou em suspensão por uma semana. E foi então que eu decidi que dali em diante eu ia aceitar os filmes, entendeu? Eu não ia tentar entender. Uhum. E quando eu assisti Donnie Darko a primeira vez, eu achei uma puta viagem, não sei o quê. Mas, o cara é loucão, deixa ele. Turbina, foda-se. Sei lá, turbina. O diretor também não sabe de onde vem a turbina. Como mas ele é escreve. Isso aí, cara. É isso ele aí. Quis é botar, uma grande sacanagem. Não é pra você entender. É uma grande sacanagem. É só uma historinha. Esse teu ex-namorado faz parte de uma casta escrota. Que são os caga-regra. Primeiro, esse cara não entendeu porra nenhuma. Mas ele sabe que David Lynch é cool. Ele sabe que só a galera do Tênis Verde vai ver o filme do cara. Ele sabe que se você falar que entendeu o filme do David Lynch, você é uma sumidade. Mas ele é incapaz, o caga-regra, é incapaz de explicar o filme. É, porque parece que se explicar vai violar um código secreto, não, e fica, né? Nessa tipo porra de você tem que entender. Você tem que entender, mas ele nunca vai te explicar. É, o rei está nu. É isso mesmo. Eu odeio caga-regra, cara. Eu odeio caga-regra. Concordo com o que tá falando sobre a supervalorização de filmes como A Origem, esses complexos. Eu particularmente não gosto de A Origem, só que daí quando começa a falar de David Lynch, que eu sou apaixonado, inclusive tem o autógrafo do cara no meu corpo tatuado. Exatamente. Mas acredito que tá nesse patamar, assim, de filmes complexos, onde existe um público pra isso, e o povo fica maluco, assim como tem o gênero terror, que o povo adora, e lota os cinemas, mesmo com as sequências de Jogos Mortais, que eram terríveis. E, aliás, a turbina, quando dá aquele close, eu lembrei muito dos Jogos Mortais, quando aparece aquela espiral. É espiral. Existe mercado pra isso, e acho que o Richard Kelly explorou esse mercado. Como diz o Forlani, é o primeiro filme do cara, tem suas falhas, talvez, nisso, né? Ele se masturbando com a sua própria obra. Eu sou o autor, eu sou o diretor, e foda-se o resto. Mas eu acho que ele tá íntegro e honesto, sabe? Acho que por isso que teve uma vasta gama de pessoas que é apaixonada por esse filme. Eu acho que ele é um filme que fala sobre desconstrução do seu universo para a criação de um novo. Acho que é bem por aí. Tipo, o filme, ele é uma punheta, mas, enfim, cara, é o universo, é o que tá na cabeça do cara. O cara pode bater punheta do jeito que ele quiser. Ele é o universo, a linha dele, cara. O cara pode bater punheta com o que ele quiser, mas se nego bota dinheiro e leva pro cinema, e virou filme de sacanagem. Aqui é o Android e eu costumo dormir. Ok. Tá ótimo. Tá ótimo.